de ficar, o Senhor me chamou. Eu ouvi, teus planos são altos. Vou me entregar. A guerra me cercou, eu sou homem de luta, mas a promessa vem com amor e ternura. Escolhido por ti, ó Deus de Israel, meu filho Salomão será o fiel. Esforça-te, meu filho, não temas, o Senhor é contigo, Ele é tua luz. Busca o seu coração e faz a erguerá, com cada utensílio a glória reinará. Os levitas e o povo juntos em adoração, em um só espírito, rendidos em oração. Esforça-te, meu filho, não temas, o Senhor é contigo, Ele é tua luz. A nossa voz se faz com coragem e fé. Vamos adorar na casa do Senhor, sempre a reinar.